caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai gravar todos os sábados às 19h30 e que visa trazer músicas e histórias da Eurovisão. Hoje vamos trazer, de 2010 a 2003, os vencedores dos últimos 7 festivais da Eurovisão. O objetivo é traçar uma espécie de linha e vermos as mudanças que houve nestes últimos anos, quer no estilo, quer no estilo musical, quer na própria língua em que são cantadas. Se na língua mãe, se na língua inglesa. Acho que sobre isso não há muito a dizer. Parece-me evidente que a língua inglesa, quem mais músicas tem no topo nos últimos 7 anos. Todas formas, vamos lá ver isso com as estatísticas. Vamos começar com a música que venceu o Festival de Eurovisão este ano em Oslo. É a música de Lena, cantora da Alemanha, que venceu então o Festival de Eurovisão. Em 2009 foi a Noruega com Alexandra Rybak e o tema Fairy Tale. São estes os dois primeiros temas que vão iniciar esta emissão de hoje, dos Histórias de Eurovisão, deste dia 5 de junho de 2010. For you, I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. I saved the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Just for you, I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. agora aos próximos dois temas neste Festival de Eurovisão, que venceram os festivais de 2008 e de 2007. Em 2008, em Belgrado, foi a vez da Rússia com Believe, de Dima Bilan, receber o troféu. Em 2007, foi a vez da Sérvia, com Maria Serifovic e o tema Multiva. Já aqui falamos nele, há algumas edições atrás, quando falamos nos países que se estrearam no Festival de Eurovisão. Pois bem, esta foi a primeira participação deste novo país. Outrora integrante da Jugoslávia, mais tarde Sérvia e Montenegro, e este era o primeiro ano em que Sérvia e Montenegro eram países independentes. A Sérvia venceu. E então, em 2008, o festival realizou-se na capital Sérvia, Belgrado. Passamos então a ouvir estes dois temas da Rússia, de Dima Bilan, Believe, e em 2007, ouvimos o tema de Maria Serifovic e o tema Multiva. Esta é a primeira das quatro músicas que ouvimos que é cantada numa língua que não é inglesa. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling off the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. Ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda, ne znam kuda, ljubav. visse nove poi a zane ci verranno visse nebro i molitva kao žar na mojim usnama je molitva da ste reči samo ime tvoje nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to nebo zna baš kao ja da je ime tvoje moja jedina molitva. Os próximos dois temas são bem distintos, não só dos que já ouvimos até aqui, mas também entre eles. Em 2006 dava-se na capital grega, Atenas, um fenómeno no Festival de Eurovisão. Um grupo de hard rock venceu essa edição do festival. Era a edição número 52 e era vencida pelos Lordi com o tema Hard Rock Aleluia. Eles venceram e em 2007 o festival realizou-se em Helsínquia, capital finlandesa. Em 2005 foram os gregos os vencedores do festival, que conseguiram, de uma forma extraordinária, com My Number One de Helena Paparizou, cativar o público e vencer o festival. Foi realmente um festival, a interpretação desta Helena Paparizou. My Number One é o segundo tema que vamos ouvir nesta seleção de duas músicas, sendo que a primeira é então Hard Rock Aleluia dos Lordi, dois dos muitos que já venceram o Festival de Eurovisão, os Lordi em 2006 e Helena Paparizou em 2005. Prophets of You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one, the only treasure I'll ever have. You are the one, you're my number one, anything for you cause you're the one I love. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. Vamos chegar ao final de mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Hoje, nesta emissão de 5 de junho de 2010, traçamos a antena os principais, aliás, os últimos vencedores do Festival da Eurovisão. Os últimos 6, e vamos trazer o 7º que faltava. Em 2005, o festival realizou-se em Kiev, capital ucraniana. E para que tal acontecesse, os ucranianos tiveram de vencer o festival no ano de 2004. Na altura, a capital, aliás, na altura, o país que recebeu o festival foi a Turquia. E na Turquia, precisamente, a Ucrânia com o Ruslana e o tema Wild Dance recebeu então o troféu de vencedor. Foi um tema que surpreendeu. Foi um tema que não era propriamente dos mais esperados. E foi também uma vitória importante. Em termos também políticos, já que a Ucrânia é uma das ex-repúblicas soviéticas. Pois era então a vencedora deste festival de 2004, Ruslana, com o Wild Dance, trouxe ao Festival da Eurovisão novos ritmos, novas sonoridades. Aliás, todos estes intérpretes o fizeram de alguma forma. Ruslana, Helena Paparizou, Lordi, Maria Serifovic, Dima Bilan e os últimos dois intérpretes, Alexander Rybak e Lena, os últimos vencedores dos festivais de 2009 e de 2010. Todos eles trouxeram novas sonoridades. Lena, uma sonoridade talvez um pouco mais vazia, mas não deixou de ser uma nova sonoridade. Os Lordi trouxeram o hard rock. Da Grécia chegaram. Chegou a batida latina na voz de Helena Paparizou. Na voz de Ruslana chegaram os sons vindos dos países de leste e da cultura daquela região do globo. De Maria Serafovic chegou uma surpresa. Foi o tema cantado na sua própria língua que venceu o Festival de Eurovisão. Nos últimos anos foram baladas, ou melhor, nesses dois anos foram baladas, 2007 e 2008. Foi então a canção de Dima Bilan mais comercial, ou mais europeia, ou mais Europa Ocidental, se quisermos. Todos eles trouxeram ao Festival de Eurovisão novas sonoridades. E se mais para trás andássemos, mais novas sonoridades encontraríamos. Para terminar esta emissão, escutemos, pois, Ruslana com Will Dance para fechar esta emissão do Histórias da Eurovisão. Eu estou de volta de hoje a 8 dias para mais histórias e mais músicas deste evento internacional da música. Até para a semana! I wanna be loved.